Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. No mercado da Casa das Barcas, em Elvas, viajamos ao mundo dos sabores num roteiro sem igual. A Casa dos Sabores Autênticos, assim se define o mercado semanal, que atrai portugueses e espanhóis com maior afluência ao sábado. Pedro Galán vive em Badajoz e vê em Elvas uma oportunidade para comprar o que não encontra na cidade vizinha. Lá não existe mercado e essa é uma das razões pela qual vimos até cá, explica o cidadão de nacionalidade espanhola. Pedro tem 54 anos, trabalha na companhia de telecomunicações telefónica e mostra-se encantado com o ambiente que encontra na Casa das Barcas. Encontramos também Lucinda Santana, de 65 anos, vive há 15 em Elvas, é natural da Mina do Bugalho e considera fundamental preservar estas tradições. E quais? Os mercados, quer o semanal, quer o quinzenal, que se realiza no Parque da Piedade. Frequenta os dois? Não vou todas as semanas, mas gosto do mercado, as coisas aqui são mais fresquinhas, sublinha a cidadã. Paulo Dias, diretor do Departamento Financeiro e Desenvolvimento da Câmara Municipal de Elvas, está de saída da autarquia elvense. Segundo a ProLinhas, Paulo Dias irá abraçar um novo projeto que deverá passar pela criação de uma empresa própria. Para tal, pediu licença sem vencimento, deixando de desempenhar funções desde o dia 1 de agosto. O sobe e desce dos preços das casas no distrito de Porto Alegre é outro dos temas abordados na edição do jornal Linhas de Elvas. O custo do metro quadrado aumentou em 9 municípios e diminuiu nos restantes 6. O município de Marvão foi o que registou o maior aumento, passando de 247 euros por metro quadrado para 578. As habitações estão mais caras em Porto Alegre, Elvas e Campo Maior registam ligeiras descidas, enquanto Monforte é o 6º município do país onde as casas são mais baratas. São gêmeos e partilham a mesma paixão pelo futebol. Começaram no clube de futebol os elvenses e 2 anos depois transitaram para o Elvas. Agora, com apenas 16 anos de idade, chegou a oportunidade de darem o salto para outros voos. Diogo e Luís Pereira são de Elvas, mais concretamente de Vila Buim, e mudaram-se de armas e bagagens para Chaves. Nesta edição há ainda outros temas, como a reportagem titulada O Futuro do Planeta nas Nossas Mãos, a nova promessa para Vila Fernando reerguer o centro educativo para futuras instalações com fins turísticos e ainda os 7 locais do Alentejo para responder à crise dos combustíveis prevista para 12 de agosto. E é tudo, continuação de um ótimo dia. Diário do Sul, magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Estes são os destaques do Jornal Diário do Sul para esta semana. Monges da Ordem da Cartuxa fecham mosteiro em Évora e vão para a Espanha. Os 4 monges da Ordem da Cartuxa, que vivem em clausura no mosteiro da periferia de Évora, vão mudar-se para outra em Espanha até ao final do ano. O capítulo geral da Ordem da Cartuxa decidiu que nós, que somos 2 octogenários e 2 nonagenários, e que já somos poucos para manter isto em pé, iremos para uma cartuxa espanhola perto de Barcelona, indicou o padre Antão Lopes. O monge e prior da cartuxa de Évora disse que não sabe ainda mais pormenores sobre a mudança, nem uma data concreta para a sua concretização, remetendo para meados de agosto mais esclarecimentos sobre esta decisão. Como vamos fazer? Não sei ainda. O que fazemos aos livros e às coisas e outros pormenores, não sabemos também ainda, notou o padre Antão Lopes, assinalando que o tempo é longo e que ainda são meses até à mudança. O mosteiro de Santa Maria Scala Coeli, conhecido como Convento da Cartuxa, lugar icónico da cidade de Évora, é o único mosteiro contemplativo masculino de Portugal. A Fundação Eugénio de Almeida é responsável pela Cartuxa de Évora, não apenas enquanto património histórico, artístico e arquitetónico de grande valor, mas sobretudo enquanto centro de vida espiritual único em Portugal. Espaço dos Henriques em Alcáçovas acolhe exposição permanente dedicada à arte chocalheira. Há cerca de 3 anos, o Espaço dos Henriques em Alcáçovas foi alvo de um projeto de requalificação, podendo ser usufruído de uma forma mais plena pela população e visitantes. Na passada sexta-feira, ganhou mais um motivo de atração com a inauguração de uma exposição permanente dedicada ao fabrico de chocalhos. Classificado pela Unesco em 2015 como Património Cultural e Material da Humanidade, com necessidade de salvaguarda urgente. Segundo Bernardino Bengalinha Pinto, presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, diz-nos que o que nós pretendemos é dar continuidade ao plano de salvaguarda do Fabrico dos Chocalhos e continuar a promover e divulgar o nosso património, particularmente o imaterial, valorizando os chocalheiros e a arte chocalheira. Alentejo 2020 aprova projetos no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação Empresarial Produtiva num investimento total de 50 milhões de euros e cofinanciamento FEDER de 7 milhões. O Sistema de Incentivos em Causa apresentou recentemente um novo modelo de financiamento para as empresas que conjuga os instrumentos públicos com o cofinanciamento da banca, visando aumentar a capacidade produtiva das empresas. Este novo modelo de financiamento permite aumentar o valor dos apoios disponíveis, reforçando o investimento empresarial em atividades inovadoras e promovendo, nomeadamente, o aumento da produção transacionável e internacionalizável, a alteração do perfil produtivo do tecido económico e a criação do emprego qualificado. Foram estes os títulos de destaque do Jornal Diário do Sul desta semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.